Playlists. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Está no ar mais uma sessão da Playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a Playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje, portanto até às 20 horas, passarão por cá nomes como Moderna, Curses, Glass Candy, Warpaint, entre muitos outros. Abrimos a sessão com The Organism e a música Gypsy. Entram agora no alinhamento Red Hexes com a colaboração de Adi Broninik e a música Sticks and Stones. Depois, Autarkic trazem-nos Rotation Rotation. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. Cameras to be unseen. The aftermath of the fact was not too great. Sitting in the park when it's too late, I said I'd rather not, but now I'm all caught. So sitting in the dark is my bright face. Try to break it up with a beaten stick. Can't mend a wound with a quick fix. Guess you're kind of stuck with the traumas in a truck, so take it out on someone with bad luck. You can't use my fear against me, 'cause I did the grease from the catastrophe. You can't use. fear. And if the winter will kill us, the mosquitoes buzz in the air. And if the figures in the dark want the beating of your heart, and the club when they're thieves with the whole equipment. Thank you. Autarky, que foi quem ouvimos com a música Rotation Rotation, dão a palavra à Moscow Man, aqui com uma versão, um remix de Tunnel Visions, a música Eyes Wide Strut. Depois, Moderna com Teus Mago, trazem-nos a música Pressured. Now move it. Gina Lollobrigida, numa parceria de Curses com Sissi, entrou no alinhamento. Daqui a pouco, Miss Keating e Chromatics estarão aqui na playlist. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinguim. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. This is when you're gonna live your life. Se só agora sintonizou a telefonia da Voz da Terceira, Rádio Clube de Angra, pois está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Bettencourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos Girls Just Wanna Have Some Fun, um clássico de Cyndi Lauper, aqui pelas mãos dos Chromatics. Entramos no primeiro hat-trick da noite a cargo de Glass Candy e a música Beautiful Object. Depois Warpaint trazem-nos Disco e por fim Yamami Who Am I com a música Goods. Fechamos a primeira hora da sessão de hoje da playlist com Miss Kittin e a música DJ Song. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, mudamos o estilo, o género musical. Vamos para outras paragens mais calmas, por vezes com alguma neblina. Vão passar por cá, por exemplo, Catherine Joseph, Arab Strap, Bill Fay, Hand Habit, enfim, muita boa música para ouvir no Rádio Clube de Angra, aqui com a playlist, até às 21 horas. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Ouvimos a música Tell My Lover de Catherine Joseph. Entramos no segundo hat-trick da noite, primeiro com Nick Cave and the Bad Seeds e a música Galleon Ship, depois Broadcast e Arab Straps, respectivamente com as músicas Echoes Answer e Another Clockwork Day. If I could sail a galleon ship long, lonely ride across the sky, seek out mysteries while you sleep, and treasures money cannot buy. For you know I see you everywhere, a servant girl, an empress, my galleon ship will fly and fall, fall and fly and fly and fall deep into your loveliness. And if we rise, my before the daylight comes, a thousand galleon ships will sail ghostly round the morning sun. For the second time this week, he plugs in the external drive. He clicks through his archive to find the folder he needs. He knows this path well. He was bored with himself, tired of routine. Free live cams left him limp, the sounds of commerce a complete turn off. In the films these days, with their surgery scars and bad tats, and it's all stepmoms and stepsisters now. What the fuck's all that about? So ends another clockwork day of worn out love and waning clay. The last awake again. So ends another clockwork night. No, he needed something real, and now he knows where to find it. IMG 4329, the flushed flesh of new love in summer, the curtains drawn, the sun secluded, and a gift that fits. IMG 4378, fastening the strap of a sharpened shoe on a hotel table, the puckish promise of a bended knee. IMG 4398, a borrowed hoodie and a bruised thigh, the absinthe eyes of afternoon afterglow, and the suspense of more to come. IMG 4457, wearing nothing but a new postcode, statuesque on bedspread plinth in red and trim, as family smiles from fresh IKEA frames. IMG 4564, the sleeping Venus in a half-painted kitchen, as hopeful spermatozoa race to an oval's open arms. IMG 4382, an intimate close-up of a solitary act, sent like a love letter long, long ago. Secretly sated once again, he softly ascends to the bedroom and slips gently under covers to join a snoring spouse. almost dark, she's hardly aged a day. When he removes his glasses, she looks just the same as she does in the pixels of those old JPEGs. Those low-res memories, buried in folders within folders. Depois de Hair Up Strap, Broadcast, Nick Cave and the Bad Seeds e abrir a segunda hora da playlist de hoje, Catherine Joseph, vamos ouvir a música I Had to Keep My Circle Small, uma música de Brigitte Maypower. Daqui a pouco, Laura Veires e The Low Anthem estarão aqui na playlist.

Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist no Rádio Clube de Angra. Fizemo-lo com Bill Fay, a música Underneath the Sun. Entrou no alinhamento Laura Verdes e a música The Middle. E depois Hand Habits trazem-nos Flower Glass. We went to the meadow. Hold you like a flower. Ooh. Na reta final da sessão de hoje da playlist, entram The Low Atom e a música To Get Over Only One Side e PJ Harvey com a música Dear Darkness. Thank you. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim de mais uma sessão da playlist na Voz da Terceira. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que esta sessão e outras anteriores estarão disponíveis em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Da minha parte, despeço-me com os votos de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado. Até lá, Dede Helpline Operator. To me.